Na ideia de mil grau, no proceder de atitude, mano, marque na fita. Mano que não se ilude, considerado na favela. Mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. Se for favela, maluco, então deixa comigo. Eu sei aonde eu tô, não corro nenhum risco. Conheço todos os manos que estão por aqui. Só ando sossegado, por isso sou considerado. Meus aliados, parceiros, correria. Fazem o mesmo esquema, eles seguem a mesma rima. Sem dar brecha, não vacilam, não deixam falha. Porque aqui, maluco, ninguém é fã de canalha. Cagueta por aqui, corre cedo, se vacilar. Os manos senta o dedo, tem que ficar sossegado na moral. Respeitar a malandragem aí, vai bem, tá normal. Porque aqui o respeito prevalece, comunidade sofrida, aqui é favela. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmã. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmão. Nascido e crescido aqui na favela, mas o mano sangue A que também faz parte dela. Se há perigo, não há placa e nem aviso, é só tomar cuidado quando ver o inimigo. Se for malandro, tem que saber chegar, trocar ideia na moral, mas não pode vacilar. Porque aqui o esquema é diferente, malandragem demais, não segue em frente. Meter mala de bandido, os manos sentou o aço. Se atravessar, vixe, um abraço. Na periferia ninguém é mais que ninguém, todo mano corre do mesmo lado também. Mas tem muito vacilão que não vale o que come, tira os irmãos e puxa o saco. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmã. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmã. Periferia, tiroteio, sangue no olho. Se esconde, se abaixa, que lá vem pipoco. Tá tirando a quebrada, minha goma, a favela. Achando que aqui, maluco, só tem comédia. Arruma treta de besteira e tá devendo aqui na área. Fuma da parada, ainda compra fiado. Fica muito louco, chapado, drogado. Tira os irmãos e ainda diz que é considerado. Filho da puta igual você não merece mais nada. Só castigo, vacilão ou caixão lacrado. E quando a casa cair, não vem pedir socorro. Você diz que é perigoso, então enfrenta os outros. Pega a arma emprestada e dá sumiço. É pilantra e fala que é bandido. Se joga malandro, se esconde, sai fora. Oportunidade não vai ter quando chegar sua hora. Se der tempo, se pá, nem vai dar. A vontade é tanta que não vai ter como escapar. Te zoar é a única opção. Acabar com a sua raça é a conclusão. Bandido de verdade não vacila não. Aí, vacilão, preste atenção. Humildade e respeito em primeiro lugar. Atitude e proceder, pode acreditar. Se for sujeito homem, mano, é só chegar. A gente troca uma ideia, mas não pode atravessar. Porque aqui o respeito prevalece, comunidade sofrida, aqui é favela. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmã. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmã. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmã. Considerado na favela, mais um rapaz comum, mano preto, sangue A, sem problema nenhum. É do gueto, é favela, som de negão, periferia sofrida, é nossa vida, irmã. Favela. Aham.